Isso é Guimarães, ao vivo na De Casa. Alô, Roberto Assis. Tamo junto, viu, patrão? Vitor Melo. Máquina de cartão boa. Tamo junto, viu, pai? A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. Que o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor. Que na minha cama eu dormia pelada e na dele é meio cobertor. É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapa é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo. É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. O tapa é diferente, deixa a marca na bunda e o seu corpo quente. Alô, GTR Veículos, Gilton Gileno e o Gente B, bora Guto. Alô, Rafão, já estão extratos, traz teu dia, viu, pai? Portal do Arrocha. A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. O passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor. E na minha cama dormia pelada e na dele é meio cobertor. É que com ele você tenta, comigo se chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapa é diferente. Deixa a marquinha na bunda e o seu corpo. É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta. Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta. O tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente. Bora de amplificador, estourou, moleque. Alô, Jeremelo LKS. Estourado. Loja Sou Louco Por Ti. Tamo junto, Thaís.